Morte de Raquel, de Madalena da Glória. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Morte de Raquel, do poemeto Jacó e Raquel. Cresce em Raquel a dor, cresce a fadiga, o alento desmaia, a voz se turba, a respiração cansa, a ânsia obriga, porque a vista dos olhos se perturba. Da vida a alma já se desobriga, a morte chega e tudo se conturba. E rendendo Raquel à morte, à vida, nasceu José, a prenda mais querida. Retratada no pálido da morte, da flor tão despojada a pompa bela, rendida a rosa no grosseiro corte, eclipsada nas sombras a estrela, retratam de Raquel a triste sorte, a morte sendo já debuxo dela, deixando-a desengano dos amores, se antes inveja tinha dado as flores. Jacó, que ao sentimento nos combates, em Raquel sepultada tinha a vida, vendo de seu amor tristes remates, o golpe chora em dor tão desabrida. Da cruel saudade nos rebates, sua alma assim se queixa enternecida. Sol, estrelas, luzeiro, noite e dia, morreu Raquel, morreu minha alegria. Pastores, que habitais por esses montes, serranas, que guardais o manso gado, vede meus olhos desatadas fontes, ouvide meu suspiro o triste brado, que cultos arrastando os horizontes, até o mesmo sol vejo enlutado. Anoiteceu a luz, cerrou-se o dia, ai Raquel, adorada companhia. Vim de ver demasiada a formosura, morta a beleza que minha alma adora, amortalhada a luz na sombra escura, mas silento o candor da bela aurora. Vereis de um fino amor a fé mais pura, o coração desfeito no que chora. Hoje a morte me fora só socorro, morta Raquel, também com ela morro. Ó campos verdes em que tive atento, nos favores as ditas desejadas, hoje verdugos são do pensamento as horas que já foram tão amadas. Ó campo de Belém, duro tormento, que em vós vi as venturas desgraçadas, já morta a vida de que me animava, já sem Raquel, a quem eu mais amava. Como fugis de ouvir meus ais sentidos, rios, aves, pastores, plantas, flores? Se a compaixão vos move enternecidos, minha dor escutai em tais rigores. Desfeito o coração entre os gemidos, morta Raquel emprego a meus amores. Ó infeliz noite, ó triste dia, e o eco só responde, triste dia. Mais quisera dizer, porém o pranto suprirá quanto a dor me dificulta, que a pena embargue em sentimento tanto. Vida que com Raquel já se sepulta, e em tanta mágoa, em tão mortal quebranto, a vida só a morte me consulta. Ai infeliz destino, ai pedra fria, ai eclipsada luz, ai triste dia. Fim do poema, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.